Controle Salvador, voo 645, como pode fazer com a posição Dóquilo? Tenha Peixeira Freire, seu número 2. Na Salvo. Quente, 645. Chama o centro Recife 2835, alterna 251. 12835, 251, alterna 3897. Boa noite. Tudo bem, informe isso para 3 mil pés, o time de Salvador 10 no 3. Para 3 mil, comi 3, vamos para o telefone. Condições visuais para mudança de regras, o Papatango acha que o Vitor informa, se possível prosseguir para final direto 117. Acho que o Vitor informe, para o nível modificado a partir de agora 2128, possível visual, descida para 1500 pés, informe visual algum. Negativo, será visual 117, acho que o Vitor informa. Visual, quando é 7, o Papatango, acho que eu vi o uniforme. Primeiro? Visual, com a 1 no 7, o Papatango, acho que eu vi o uniforme. Comente uniforme, para ingresso de seguro de tráfego, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Gente, transfere a torre 1895, muito grato, tem um bom serviço, uniforme. Pula 645, chame o centro Recife em 2835, alterna 25, decimal 1. 2235, 251 no Gol, no 8, no 645, boa noite. 6197. Afirma, já visual, final longa. O Oscar Vitor Fá. 7, eu entro no 20 graus com meia dúzia de nós, pois autorizado pistão na 7, Oscar Vitor Fá. Vitor Fá, pois autorizado pistão na 7. 75, paz. Afirma, hangar da EBTM. Seu saldo foi os 3-4, fome usando a pista, acho que a vida me fala. 7, Oscar Victor informe, frequência livre no Costa, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Chinário 6259.0 da Nozero, pronto. Boa noite, Chinário 6259, autorizado a linha de decolar, pistão no zero. Eventual centena com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar, 6259. Controle Salvador 6259. Ele cruza 1800 na saída São Paulo 1. Ana 259, contato radar, recolagem, subiu até o 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, voa, após 3000, voa Leda, 6259. Azul 781 autorizado, alinhada, decolar, pista 1-0, vento 1 centena com meia dúzia de nós. Autorizada a linha decolada 1-0, 2781. Salvador, autoriza a proa de Mótima, Oceanair 6259. Aguarde. Exato, muito obrigado, 6259. No centro Recife, fim 2835, alterna 251. 2835, alterna 251, bom trabalho, 6259. 198, obrigado, uma boa noite. Controle 2781 da Azul. 2781, contato radar, decolagem, submanteu 160, sai da Borono. Nível 180, saída Arbor Elefa. 160? Arbor ou não? Ciente, é, quando possível 180. Deixa eu ver. Trono, submontei 180, direto Conquista. 180, direto Conquista, 2781. Sete Trono, chame Recife 288, antena 260. 288-260, obrigado. Tráfico Salvador, boa noite, é o Gol 1099, gente da Sierra, no portão 4 para Conquista 360. Salvador, boa noite, voo 1705, autorizado a decolar, pistão no zero, 1-0 grau, 0 menos. Autorizado a decolar, pistão no zero, voo 1705. Voo 705, decolou 01, chamei o controle, Salvador, 119, decimal 8. Controle, Salvador, 1198, gol 1705, Mamorete. Salvador, boa noite, voo 1705, passando 1500, nós estamos voo 19. Voo 1705, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída São Luno. 360, São Luno, possibilidade de proa de São Luno, Leda, na presente? Voo 1705, autorizado, Leda. Proa de Leda, voo 1705, graças. Europa 083, clear bound for arrival, set flight level 050. Central level 050, bound arrival, Europa 083. Luna 705, Centro, Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Centro Recife, 1235 ou 1851, Luna 705. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1099. Gol 1099, autorizado a decolar, pista 10, 110 grau 059. Autorizado a decolar, pista 10 para Gol 1099. 1099, decolou zona 3, chame o controle Salvador, 119 decimal 8. 198, obrigado, 1099. Europa 03, descend to 2000 feet, Canate 2013, clear the last 500 part status. Okay, descend to 2000 feet, Canate 2013, clear for our next Europa 083. Sonico 1099. Goma 099, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai barbo 1. 360, arbo 1. Gol 1099. Pistão 099, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 1288, 1260, gol 1099. Roger, traffic inside. You are clear to land. Runway 10, 120 degrees, 05 knots. Clear to land, airbound 083.